o nome daquele malvado que fez um madeiro lavrado pra crucificar o meu Salvador. Trabalhou executando sua profissão, fez um madeiro de prevenção, e ali Jesus sofreu tamanha dor. Que homem cruel foi esse carpinteiro que fez um madeiro pra o Senhor Jesus. Eu não sei se foi pra ganhar dinheiro, foi ele o carpinteiro que trabalhou e fez a cruz. Ele usou sua ferramenta para trabalhar, com muita pressa para terminar, se apresentar com sua profissão. No juiz, este malvado tem que perecer, ele também vai comparecer diante de Deus com martelo na mão. Que homem cruel foi esse carpinteiro que fez um madeiro para o Senhor Jesus. Eu não sei se foi para ganhar dinheiro, foi ele que trabalhou e fez a cruz. Esse carpinteiro, provavelmente ele se esqueceu que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi carpinteiro também. Trabalhou na oficina do seu pai José, lá na cidade de Nazaré, ele nunca fez madeiro pra ninguém. Que homem cruel foi esse carpinteiro que fez o madeiro pra o Senhor Jesus. Eu não sei se foi pra ganhar dinheiro, foi ele o carpinteiro que trabalhou e fez a cruz.